A violência dos opressores que os faz também desumanizados não instauram uma outra vocação a do ser menos. Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos cedo ou tarde a lutar contra quem os fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam de fato opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. Silêncio, está nascendo um deus negro. Salve o rei, salve o rei zumbi. Zumbi, o último guerreiro, o deus da guerra, o rei de todos os negros, irmão e dono do mar, o mais poderoso dos gênios. Zumbi, zumbi, oiá, zumbi, veio à terra pra chefiar a liberdade dos negros. Quilombola brasilificado nos mucambos, filhos dos quilombos, na senzala escura e fria, vive uma esperança em meio aos banzos, ainda persiste um sonho. Zumbi, zumbi, oiá, zumbi, salve o deus negro, pra uns sua ressurreição, pra outros um pesadelo. Com vendaval, todos diziam zumbi era imortal, os tambores e cantos de louvação aos deuses, e afastava de todo mal. Jamais se renderia a uma guerra, jamais deixaria seu povo, a sua história, a sua terra. A raiz implantada ultrapassou os elos da vida. A canção da velha África nunca foi esquecida, ao dialeto cânticos de magias e profecias. Não só penso na liberdade de palmares, ainda há senzalas por todos os lados. Não se trata somente de viver livre, mas sim de libertar os ainda escravos. O negroado, o rei zumbi, o capitão mouro da salvação. A cada negro que se liberta, liberta um milhão. A batalha final está chegando, precisaremos ir até o fim. Quem pertencer a Palmares irá morrer em liberdade. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Não apareceu por acaso, foi um predestinado. A resistência de um herói símbolo na libertação dos escravos. As guerras nas capitanias eram estratégias de combate. O grande reino negro tornou-se poderoso. Não subestime a força de Palmares. É, Palmares cresceu forte. Os orixás protegem a terra dos homens livres, além da vida e da morte. O negro na mata encontrava-se com seus deuses. O bravo guerreiro palmarino se pactuava proteger a sua aldeia e a sua gente. Os tambores cadenciaram o canto e as danças, as tradições culturais, a crença, a fé, a luta, a união e a esperança. É mandinga, é mãe, é malícia, é força, é coragem. O feiticeiro negro ultramarino atacando entre terras e mares. Zumbi, loucomaníaco assulta em mais um canavial sangrento. A palmatória e os açoites não foram camuflados, nem muito menos superado pelo tempo. Capitão zumbi entre lanças, tiros, flechas e armadilhas, o chicote dos feitores jamais lhe atingiria. Objeto sem alma sempre foi o dominador. Há séculos vivemos em uma inquisição onde não define o condutor. Nada foi nem será por acaso. Se existe um caminho, existe um fim. Por isso a saga continua. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Como pode um bando de negros dominar um estado inteiro, construir uma cidade, nos afrontando com sua liberdade? Era o que se ouvia nos quintais, nos casarões, que tinha cada dia menos escravos, pra desgosto dos barões. Cansados então de tanto facão e lança cravada no peito, fecharam a mão, olharam pro chão, disseram não tem jeito. Dragão de São Paulo, o homem mais caro, quero ele aqui, que venha com as armas pra entrar na batalha e destruir zumbi. Mas destruir zumbi não era tão fácil como pensavam os governadores, que receberam soldados de apoio de vários senhores. E os rumores que se ouvia na face da terra, nos mares, era que apenas a traição poderia destruir Palmares. O rei da liberdade convoca seus guerreiros generais, pois lutariam até o fim, assim morreriam em paz. Os guerreiros palmarinos investiram bravamente contra Jorge Velho, que tinha em mente acabar com o quilombo e todo o seu império. Conseguiu o que queria, destruiu a cidade da paz. Só não destruiu a coragem do povo negro, que não se rende jamais. Depois do massacre, Jorge Velho reconhece a bravura do negro forte, que passou a ser conhecido como zumbi, aquele que nunca morre. História antiga refletida nos tempos de hoje, onde o negro pobre vive num constante açoite, domina um leão por dia. E por isso assim, grito pra todo mundo ouvir: salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei. Salve o rei zumbi. Salve o rei zumbi. Salve o rei. mas aceitaram a liberdade dos negros. E com a morte de Zumbi, poriam vir as lutas, mas não a escravidão. Negros e brancos se perderam por entre o vermelho do sangue derramado em Palmares. E ainda assim, todos os negros acreditavam na sobrevivência de Zumbi. O guerreiro planeja sua liberdade. Zumbi voltará para nos salvar. Ele vai voltar. O Deus Negro não pode estar morto. Ele é eterno. Rezaremos pela sua salvação, pela sua ressurreição. Zumbi vive, ele é eterno. E pro bem da nação, o rei de Palmares irá voltar. Salve o rei Zumbi. Salve, salve. Salve o rei. É pra salvar o rei Zumbi. Salve o rei Zumbi. Salve o rei. É o rei Zumbi do Brasil. Salve o rei Zumbi. Ele é o nosso rei. Favela, favela, o bicho pega, se pega, periferia, vielas, favela, favela, que o bicho pega, ó, se pega, periferia, becos, vielas, se pá, pum, vixe, já era, favela, favela, que o bicho pega, ó, se pega, periferia, becos, vielas, se pá, pum, vixe, já era. Falador passa mal, rapaz.